Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Informação. Música. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua M preferida. Não dá pra mudar. Uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. Campo Maior. Campo Maior. Informação. Informação. Música. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua M preferida. Não dá pra mudar. Uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. 9h21, Carolzinha Sanfoneira, Matuta com Orgulho, abrindo nosso show também desta quinta-feira. Bom, agora 9h22, gente. 9h22. Deixa eu falar para você dos nossos apoiadores, patrocinadores. Deixa eu falar da Disque Frango, onde você compra o melhor frango da região. Além de coxa, sobrecoxa, asa, coração, frangos congelados, abatidos na hora, uma qualidade que só a Disque Frango tem. Você quer saborear aquele franguinho no almoço, no jantar ou aquele espetinho no final de semana? Então ligue para a Disque Frango, porque pensando na sua comodidade, a Disque Frango disponibiliza aí o 0800-280-0868 e ainda o telefone 3441-0224, 3441-0224, que também é o WhatsApp e você pode fazer o seu pedido, pode encomendar aí o seu frango, a sua coxa, sobrecoxa. Eu quero asa, eu quero coração. Então ligue para Disque Frango 3441-0224 ou mande mensagem pelo WhatsApp. Disque Frango, Rua Doutor José Dias, número 157, no centro de Quixaramobim. Disque Frango, o melhor frango da região. Boa Viagem está na maior. A M840, sempre pertinho de você. Respeita as caras, bicho velho, eu sou uma donzela. Oh, não é com tu não, menina ré. É aí, ó, com a casa de Toim. Ficou só o salário, caindo na conta no fim do mês. Ô, oh, corra linda. Rapaz, é mesmo, viu? Ainda bem que tem a JV Construção. Se não... É de vera, homem. Por isso que eu digo, legada. Se você vai construir, reformar, daquela geral, ou gente, vá logo no lugar certo, JV Construção. Lá você encontra só tudo pra sua reforma, construção, do alicerce, acabamento, do oitão ao quintal, JV Condições, tudo em tem material elétrico, hidráulico, linda cerâmica, cimento, areia, arisco, teia, caixa d'água, carrinho de mão, madeira, valterrana, tudo para irrigação e ferragem em geral na JV Construção de Papai. Ui, nega, e mais, todos os tipos de tinta que você precisa, você encontra na JV Construção. É o menor preço da cidade, homem. O atendimento profissas. E mais, viu lá, o homem cobre qualquer tipo de orçamento. Pode trazer que não é pata por riba. E a vista é o melhor precinho. E o prazão é o maior, meu filho. JV Construções. Fazemos entrega do local da obra. Os caminhões não param. É só para lá e pra cá, para lá e pra cá, para lá e pra cá. Ui, JV Construções. Ligue 3441-1759 ou 0889-9986-2194. JV Construções. Mesma linha, oi. Na rua Vereador Edmilson Patrício, número 435, no bairro Nova Pompeia. No meu, que era bovinho do meu coração, meu mãe. A palavra de Deus chega até você diariamente através do programa Cristo é a Fonte, das 6 às 7 horas da manhã, aqui pela sua rádio Campo Maior, uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central. Pedra Branca está na Maior. A M840, sempre pertinho de você. A Clean Imagem ampliou suas instalações para seu conforto e melhor atendimento. Agora mais ampla e moderna. Top de 3 segundos para mais uma atração maior na campo. Sua M líder em audiência. Descontração. Descontração. Alto astral. Alto astral. E muito e forró. Muito forró. Começa agora na Campo Maior. Sanfoneiro nota 10. Sertão, boa tarde cidade, boa tarde Quixeramobim, boa tarde meu querido Brasil, boa tarde meu querido Brasil, a partir de agora está entrando no ar o meu, seu, nosso programa Sanfoneiro nota 10. Sanfoneiros nota 10 aqui pela sua M840, Rádio Campo Maior de Quixeramobim, meu querido. Até as 2 da tarde, muito forró para você que está aí do outro lado do rádio, você que já almoçou, está almoçando, tá armando a redinha, bota o radinho de lado, aumenta o volume, que a partir de agora, meu filho, muito forró para você. E você pode participar através desses telefones. Ligue!